Tem a Golf autorizada, ingresso decolagem, 120 graus, 5 nós. Trip 52 17, Alfa Kilo, pátio 3, remota 05. Alfa Kilo, remota 05, 52 17. É a Gol vitorizada, decolagem, 130, meia dúzia. Todo, Fernando 63, 1-2. Oxenar 63, 1-2, para Recife, pronto para cópia? Pronto. Oxenar 63, 1-2, autorizada Recife, 350, aerovia Peruísque 58, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5547. Autorizado, Recife, no Cruzeiro, via 358, decola da 10, curva esquerda, Puca Aracaju, 208 é o controle, 5547 e outro ponto. Vai chamar para puxa, acionar na 10. Confirmando, é 5547, transponder. 5547, obrigado. Afirmativo, 190, chama para puxar, acionamento. Obrigado. Salvador, Sinaneia, 225, pushback, acionamento, autorizado, 625 no 01, no chama táxi. Mara táxi, pensando em formar, a gente vai precisar de acionar um dos motores primeiro na posição e após a gente ter o pushback aqui. Estou ciente. Liga. Serra Golf, decolada 47, controle 120, decimal 8. 208, grato. 1923, decolado 147, controle 1208. 208, bom dia. Mike Serra Golf, mantenha meu pé, corredora Serra, ponte fora da barra. Golf. Controle, bom dia, gol 923. Gol no 923, bom dia, contato radar, Dial Lida Bridge, sub, mantenha 360. Dael Leda Bridge 360923. Victor Mankeberg, prossiga, tinha um plano, né? Já venceu, vocês não fizeram um plano? Golo 072, complexo final, chame torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Gente, Valença, conta a bordo. Tente frequência livre para coordenação até o regresso. 0.8, aciona 01 no mesmo. Autorizada a decolagem, 30 graus, 59. Torre Salvador, bom dia, gol 972, 2 milhas de Índia Serra. No 072, continue aguardando o estado. Continua a aproximação, gol 972. Afirmativo, disponha a AD para aumentar com a torre agora. Plan 3304, bom dia, senhora identificação, chegada bom, se desce, mantenha 050. Gol no 923, da presente, Leda. Leda, da presente, 923. Beverly Pouso, pistão 90, gol 972, 90, gol 95. Trip 5345, da colada 50, controle 20, decimal 8. Controle 208, um bom dia, obrigado. Cópia. Ok, copia. 9809, autorizado Vitória da Conquista, 180, direto, decola da pista 10, com curva direita, na Arbor, Elef. Controle 120, decimal 8, aciona 5455. Ativo, autorizado, conforme Vitória da Conquista, 180, vai decolar da 10, com curva direita, Arbor, Elef. O controle 208, transponder 5455. Passarei 9809, está correto, chão, puxa, pega acionamento. É, passarei. 345, bom dia, contato radar da Leda Bridges, se mantenha 380. Ah, 380, apresenta autorizado Leda, confirma. Mantenha o perfil da saída, trip 5345. É isso aí. Quebec, acione, report taxi. Frequência livre para coordenação, não traz frequência de reportando setor. De 4 milhas, observado a aeronave cruzando o 7. Vira pra fazer. Vitor, reporte na curta, baixar a travada. Controle a guardião 06. Siga. Você falou do cabo para Salvador, o Léo da Borda está mantendo 510 agora, indo litoral. Destino é Salvador? Tá firme. Quais próximas farol de Itapuã mantendo a regra de voo visuais, guardião 06? Portará Itapuã, guardião 06. Pilo Papa Vito. Pilo Papa Vito, foi autorizado, uma centena, 059. Confirmado o vento? Uma centena, 059. Uma centena, 059, grave. Voral 072, livrou a pista. Alô, 121, decimal 9, 107. 209. 225, tá na escuta? Afirmativo, na 225. Tem um tráfego agora que voltou do portão 03. O senhor tem condições de demorar mais um pouquinho pra puxar pro tráfego parquear? Afirmativo. Assim que estiver pronto para o pushback, volta essa marcha. Tá, seguinte então. Vamos no 072, escuta? 072, livrou a escuta. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3. Gol no 923 Recife, na frequência 125 decimal 1. 125 1, gol no 923, bom dia. Bom dia. Tá aí, reporte na final, tô com tráfego na porta da 17 para pouso, 310, um Charlie. Gente, reportaram na final para pouso contra a Guarda, já me avisando. Qual o POB? Gente, aguardar, o Vitor Mike é back. Duna da Autorizado Duna, Tantra 304. 55, Bata Backtrack, livre na Quebec, agora instruções para prosseguir até a Bata. Mike Quebec, autorizado táxi, reporte alinhado e pronto. Confirme. Gente, reporte na hora, então, Vitor Mike Quebec. Afirma, pode agilizar até a Bata, o Papa Vitor. Assinal pro Graé, Guardião 06. 06, reporte no solo, 120 com 59. 6. Minha 319, bom dia, senhora de identificação, chegada bom, se desse mantenha 050. Afirmativo, você agora estava quase no portão 013, se ele finalizar, autorizado, chama o táxi. Aceito, então, aguarda o tráfego 03. Frequência livre, bom dia. 5345 Recife 1251. Recife 251, bom dia. Bom dia. Country 859, good morning, Skokie Dance, bon arrival, descend and maintain flight level 060. Controle 1208, aciona 5550. Autorizado Galeão, Nisa 360, Upper Zulu 190, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Brit, acena 5550, o voo 1605. 1605, o transponder é 5550, confirmando. 5550, e o controle? 120, decimal 80. Ok, então acena 5550 e o controle 12080, voo 1605. Toma reto, chama de pega, 1600. 304, totalmente visual no setor, autoriza 1700, controle, lembra? Mantenha o sino para hoje, Duna, TAM 3304, aguarde de transferência, reforço solizado. Reporta lá. Senar 6319, livre de restrição de altitude e sobreposição BOMF, desça para 4.000 pés, destino 096. 4.000, 1.096, livre da altitude BOMF, Senar 6319. Então, 3304, controle. Prossiga na sua explosão. Condições de fazer aproximação visual, 1.700. Dispostos. Autorizado? Tem condições de fazer aproximação visual, 1.700 pés, prosseguir na aproximação. Tem condições, senhor. É, não copiei? Afirmativo, tem quantos faz? Tem, 1.700 aproximação visual, então 3304, reposta na final. Repassarei. Para o táxi, o Senai 6225 com 1.05 a bordo, 4 horas e 20, até na Goiânia. Senai 6225, táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1.09, decimal 95, altímetro no 0 no meio. Gente de Índia, ponte espera 1.1895, 1.0 no 6, 6312, adicionamento no 10. 6312, 1.10 autorizado, chama táxi. Para para táxi. Estabilizado, 3304. Sim, de compalete não, chame torre no 8395, bom pouso. 8395, obrigado. Confirma, eu aproveito da torre? 1.1895. 8395, grave. Salvador, esse é o TAM 6304 final da 10. 304, vento Salvador 140 graus, 89, ajuste no 0 no 6, pouso autorizado. Pouso autorizado, 3304. Autorizado, desça para nível 050. TAM 3859, copiou o controle? Senar 6319, desça para 2.000 pés, destino 0 no meio, autorizado LS, XO e pista 1.0, reposta estabilizada. 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado LS, reporta estabilizado, 6319. 225, após o tráfego na final, autorizado, linha manter. Gente, após a linha manter, meu Deus. para o taxa 6312, 164 a bordo, Natal 330. Tô com mau tráfego? 6312, pronto para o táxi. Livre táxi, bate 1, índio aí, alfa, ponto de espera da 90 Torre. 1895, altímetro 9016. 16, chamada 2. Presente, Xaner 6319. Autorizado, dona 6319. Firma alternativa e autonomia, 6312? Natal 3:30. Gente. Salvador, 3304. Bom dia, ingressa na Alfa e chamante até que foi Juliette. Alfa, Juliette, 3304. Quebec tá pronto? Estou mais Quebec autorizada, né? Decolar 170 graus, meia dúzia. Gente, 3304 mantém antes da Juliette, mas a passagem na nave da... 3304 se considera, ingresso a Juliette, portão 04. Juliette, portão 04. 312, só para informação, tráfego da Sé guarda direção na Juliette, portão 04. Vai ser recente, né? 312. Controle, 120 decimal 8. 208, 225. Controle, bom dia, Xaner, 225. Xaner, 225, bom dia, contato radar, saída Momunitsa, sublantenha 320. Momunitsa, 225. A Quebec autorizada inicial, vento 170 graus, meia dúzia. Na 3859, desça para 2000 pés, ajuste na zero no meio. Century 8559, descend to 2000 feet, QNH 1016. 2000 feet, drop 6, Century 8559. Prado de Talca 10, 319. Gente, complete final, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre de Salvador, bom dia. Xaner 6319, estabilizado X-ray da 10, bom. 6311, ciente, continue aguardando liberação. Aguardando 6319. Beatriz, no uniforme forma tráfico que decolou da 17, vai ingressar à direita, correndo axé e o pés. Gente, 6319. Beatriz, no uniforme, pouso autorizado, 170 graus, 89. Qual foi o vento, por gentileza? Estou no 70 graus, 08. Obrigado. Deveria pouso na 1-0-6319. Mike Quebec, decolou das 10, controle 1-20-8. Bom dia, Xaner 6319. Salvador, motorista 5221, ciente da Mike. 5221, bom dia, autorizado Vitória da Conquista, 200 direto, decola da 1-0, curva direita, Narva. Bor, Elefa, controle 120, decimal 8, aciona 5556. Que autorizado conquista 200 direto, decolando da 110 com curva direita, arco Elefa. Ultrassona 5556, controle de saída 208. 5221 correto, chama pushback essa mesma. Chamará quando? Do Victor Mike Quebec. Chamou o controle? Ah, o Victor Mike Quebec, senhor. Tá mantendo 1000. Possibilidade de prosseguir na ascensão para o 2500? Vai prosseguir direto, da presente? Sim, tio. Já na venda é Victor Bravo. Ok, tá livre para prosseguir direto, 2500, Victor Mike Quebec. Grato. Submantenha 1500 pés, 10 no meio ajuste, reporte ingressando no corredor Interlagos. Samuel Approach, Instant 3859 and clear 12, X-ray for runway 10. Clear, ILS X-ray, report established on localizer, 3859. New report established on 3859. It's Charlie Lima, X-ray 760. Aguarde, 6225. Aguarda. 60, what's the kind of target can we expect? 888, bom dia, chegada à Mari, desse mantenha 3, correção 4000 pés, ajuste 1016. 1016, 4000, autoriza o ITAP? Autorizado o ITAP. 312, autorizada a decolagem, 160 graus, 89. Momo and Mike Oscar, and then call Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Olá, bom dia, Senar 63, o número liberou. Alfa Juliette, botão no zero. Alfa Juliette, botão no zero, 63, o número. Solo, Salvador, gol 1605, portão sem parapuxo e acionamento. 1605, tá livre, chama táxi. Gente, vai chamar táxi 1605. Vou chamar 63 no mundo, tá na escuta? Afirmo, vou autorizar o táxi Alfa e Juliette para 10. Afirmativo, agora o senhor vai ingressar na Alfa e chamar o táxi da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, 3 ou não. Tá no aeródromo. Autoriza a rotatória com visual para outro, está passado para visual. Autorizado, rotatória. Controle Salvador, Otan 3663, informação de... 3663, chegada bom, se desse mantenha 3000 pés, 10 no meio ajuste. Bom, 3000 pés, 16.